queima a cidade, acende a tocha, bota fogo bem na avenida. Distraído para a morte, ele estava ali. E o babaca que eu sou, eu tive pena dele. Quando dei por mim, meu peito estava aberto. Ele pegou seu serrote, rasgou meu externo. Agora eu fico aqui sangrando. Queima a cidade. Eu tava com fogo, eu jogo bosta nas igrejas, tendo fim a dar a nossa sanidade. Pois me bobiei e tiraram meu chão. Hoje bato cabeça, grito forte e toco piano. Limpo a bunda com os papéis que tinham meus planos. Agora sou o rei em cima dos cacos de vidro. Devolvo meu filho antes de ter nascido. Faço das tripas coração. De uma rodoviária consigo retirar sua canção. Eu mato Alice com um tiro bem na testa. Percebo a merda e me escondo na floresta. E os dragões me perseguem e queimam a mata. Pra ver se eu volto pra cidade, prendo a suástica. Queima a cidade. Explodo trens, derrubo carros com minha bazuca. Envelheço, bebo escote, jogo sinuca. Sou engraxado, sou nocivo e irreverente. Desafio a depressão mostrando meus dentes. E quando morrer lá de cima, vou assistir essa merda de cidade alta se destruir. Choro baixinho, grito de dor. Eu toco lamento, depois vou expor. Choro baixinho, grito de dor. Tomo meu banho, pois o som acabou. Vou fazer minha viagem pela estrada de chão até o Maranhão. E quando chegar no Vasco de Anjos, vou pedir de volta o Sérgio Leitante. Vou